Alô? Salve, DJ, aqui é o Garga. E aí, velho, como é que você tá? Tá sumido? O que que manda? Pô, e aí, mano? Fiz um sonho, tô doido pra te mostrar, mano. Pô, e na hora, manda ver aí pra mim. Quero escutar aí, sei de qual é. Vem falar de Cristo. Escuta aí, mano. Pode crer. Ter Cristo no coração fica difícil. Chegando na humilde proteção divina eterna, cercado de anjos, sentimento, palavras sinceras, falta de apoio, incentivo, esperança, o suporte da quadrada, também já foi criança, foi. Filho consagrado, batizado nas leis da tribo de Judá. Se cheguei aqui com Cristo, com Cristo irei voltar, não se entregue, seja forte, então mostre que é firme, não seja só a chave pro moleque de encontro com o crime. Pisar na sua cabeça, eu quero dinheiro fácil, rápido, é claro que é. Pro meu conceito, não vim menosprezado. O diabo te cutuque, fala no seu ouvido. Fala no ouvido. A partir de hoje, parceiro, nós somos amigos. É dividido meio a meio. Até o seu suspiro, vou te dar muito dinheiro. Vou ficar com seu sorriso, tipo homem na estrada que teve um final bonito. É palmas ou vaias, então cê vai se aliar. Palmas pra quem fique, vaias pros derrotados, fraquejados que persistem na esperança ainda de serem salvos. Então, truta, qual caminho cê prefere? Eu não espero a morte é quem me espere. Vou dar boi pro destino, eu acredito em Cristo. O sofrimento fortalece, me põe adiante. Sem Cristo no caminho, você não tem chance. Sentimento enfraquece a todo instante. Se é pelo certo, vai de alma e semblante. O sofrimento fortalece, me põe adiante. Sem Cristo no caminho, você não tem chance. Sentimento enfraquece a todo instante. Se é pelo certo, vai de alma e semblante. Salve família! Salve! Salve o estourador! Salve! Um brinde pela paz, liberdade e união. Um brinde então. Sofrimento fortalece, né? Parede, madeirite. Não, é não. Uns boy na pegada. Não aguenta nosso pique. Não sem aguenta. Esperança de comer. Sem esporte, sem lazer. Na cadeia santo faz o diabo correr. Rolê de carro novo, só nas blazer do DP. E a pegada em São Mateus foi mó função. Foi. Vé, nego, véi, lá em cima, batatão. Eu vim pra te dizer que é tempo de oração. A fé é variada e meu espírito é doente. A carne é fraca, se corrompe, de tudo sou consciente. Pode crer. E você dá mais valor às coisas materiais. Tá preocupado com o mundão, com os prazeres carnais. A passagem aqui na terra é só uma provação. Então. Pra ver quem é guerreiro diante da tentação. Quem correu comigo, sinto saudade dos irmãos. Sei que o estourador tem sentimento e coração. Um salve pros finados. É triste. Cabe a você decidir: viver sem Cristo ou sorrir no paraíso. É, ter Cristo no coração fica difícil. O sofrimento fortalece, me põe adiante. Sem Cristo no caminho, você não tem chance. Sentimento enfraquece a todo instante. Se é pelo certo, vai de alma aí. Semblante. O sofrimento fortalece, me põe adiante. Sem Cristo no caminho, você não tem chance. Sentimento enfraquece a todo instante. Se é pelo certo.